petróleo está 3603. NR03, boa noite, a sua identificação, décima tem 2000. Está presente direto Duna, 1014, chame localizador. 2000, direto Duna, chamará no localizador. No solo controlado. Gente, vamos 05, solo R23, vai prosseguir pátio militar à esquerda. Empatia. Livre à esquerda até o pátio militar, tem uma boa noite. Mamute 05. Boa noite. Gol no 601, tem 155 a bordo, 3 horas e 55, alterna Campinas. Gente, 155 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 18,6 com 014, gol no 601, muito obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, 8897 na posição 05, puxa o funcionamento do 3897. Autorizado, chama para o táxi. Salvo, Salvador, muito boa noite ao Gol no 273, posição 01, no tópico da informação de uniforme com Belo Horizonte. 1273, autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-2-0, decimal 8. Aciona 5-1-2-1, coteja. Autorizado 360, via UP Zulu 1-6, da El Leita Prisco, 1-2-1, é o transponder 208, é o controle, gol no 273. Passejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. Salvador, muito boa noite, Bonomia 01, no ponto de espera da 1-0, está pronto. Boa noite, Bonomia 01, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 4. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, com 1-14, Bonomia 0, Bonomia 01. Bonomia 0, boa noite. Motor 3897 com 227 a bordo, alternando com vias, autonomia de 4 horas e 10 minutos, taxa 3897. Pessoas a bordo? Confirmo 227. Gente, 227 a bordo, altímetro 1-0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 6, bom voo. 2-7-8-6, via Índia Alfa, da 3. Patrulha de Salvador, boa noite, meu povo. O número 5601, decolou. Adael, boa noite. Economia 01, boa noite. Direto posição Leda, vigilância. 923, é o Michael Romeo Vitor. 92897.090. Rádio 3897, está livre a linha decolar. Pista no 0, vento 1, 20 graus, com 08 nós, altímetro no 0, no 4. Amanhã, aliás, decolada 1-0-3-8-9-7. Autorizado Belo Horizonte, nível 380, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5563, coteja. Olho 1208. Informar pessoas a bordo. 7, 5 a bordo, altímetro 1014, para acionamento, torre 118, decimal 6, bom voo. Da 3603, já visual. 3603, passou Duna, completa final LS, torre 118612, boa noite. Boa noite, obrigado. Vitor, prossiga. Pode mais nível 3, 8 para Marabá. Vicente, informa o pátio. Contratado para a Aurubá. 3897, decolos 34, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, uma boa noite. Boa noite, Trás 3897, decolado, Israel, Elisa, cruzando 5600. Gol no 601, controle restrito nível 320, gol no 601. Sobe, restrito nível 320, gol no 601. 3897, boa noite, direto Leda, vigilância, tá? 3897. Vai curvar na direita, voando direto Leda, Trás 3897. Torre, boa noite, tá 3603, final, dá 10, X-ray, baixou e travou. Boa noite, 3603, ajuste no 0 no 4, o vento 120 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. 120 com 8, livre pouso. Autorizado, tá na marada, tá na marada, tá na 380, da cor da Mastrante, com 25, da saída da Fábio, da lista Trama, aciona, transponde 5123. Confirmando, é o nível 380, pode informar pessoas a bordo. Confirmado nível 380, 4 a 4 a bordo, altímetro 10 no 4, para acionamento torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Uno 601, passa nível 160, chama Centro Recife em 125, decimal 1, boa viagem. 125, bom, obrigado, boa noite. Boa noite, suba para o 320, 160. Positivo, Recife, nível 320, 25, agora, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, boa noite. táxi, reporte na interseção para ingresso 17, o Michael Melvitton. 03, no solo 38, libere próxima à direita, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. 219, livrar no San 360, fez boa. Para alinhar e decolar da pistão no 7, o vento 120 graus com 08 nós, Michael Melvitton. Reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette. Salve Salvador, o Oceano 6259. Informação Tango para cópia Guarulhos, 380. Oceano 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5106, coteja. Autorizado 360 Guarulhos, na saída da Eule e da Bridge, Upper Zulu 16. Cola da 10, curva direita, controle 1208 e o transponder 5106, o 6259 deu janela. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamaremos, obrigado. Vitor, decola aos 40, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, muito grato amigo, Vitor, até a próxima. Até a próxima. Como é que o Vitor, ciente, livre táxi, sem porte, na táxi Papá, para ingresso na 17, Romeu Eco Vitor. Papa MRV. Ok, boa noite, direto Leda, Vigilância. Direto Leda, grato. Tá livre a ascensão, amigo? Positivo, tá livre. Grato, Vitor. Foi restrito pelo solo? Negativo. Eu sei que possível coordenar a proa de Léo, por gentileza. Ok, aguarde. De ingresso. Táxi via pista 17, Romeu Eco Vitor, reporte cabeceira 17 após efetuar 180, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem. Tráfegos a evoluir na rota pretendida, acredito que não será possível encurtamento do seu voo a fim de propiciar que ele senta um bom gerenciamento do fluxo. Amigo, muito grato, já obrigado aí pela força, muito grato. 3897, Recife 1251, boa viagem, boa noite. 1251, com receita. Uma boa noite, tá? Até daqui a pouco, se Deus quiser. Se Deus quiser, amém. 3603 está parado para ingresso no 62, aguardando. Sinalizador, ok? Gente, vamos informar o centro de operações. Obrigado. Aparentemente, o sistema aqui de iluminação que deu pane. Gente. Bravo. Siga. Tá na rada de Marco, eu vou fazer um acionamento para ajustar, tá? Você vai ficar no solo ou vai decolar novamente? Eu vou fazer um pouquinho no solo, não sei se eu vou me autorizar até a rotatória e retornar, só pra ver como é que tá em voo. E sim, a gente reporte para início de decolagem do Tango de Bravo. Vou dar pra início, Tango de Bravo, graças. Decolagem, Romeu Eco Victor, pista no 7, o vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Com 168 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alterna Brasília. Brasília? Afirma. Recente altímetro no 0 no 4, 168 a bordo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite decimal 6, bom voo. Autorizado, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, boa noite, voo no 273. Então, bom voo, boa noite. Eu, Romeu Eco Victor. Vigilância radar na saída Momo, boa noite. Eco Victor, ciente, estou fazendo uma saída Momo. Espera, voo 273, 273, sente ali, mantém cabeceira 1 no 0. Aliás, mantém 1 no 0, voo 273. Romeu Victor passa 140 e chama Recife em 1251. Boa viagem, boa noite. 1251, muito graças aí, companheiro. Até a próxima. Se Deus quiser, até a próxima. Amém, com Deus. Livre decolagem, dono 0, vento 100 graus, uma centena com 8 nós. Autorizado, decolagem, pistão no 0, voo no 273. Tamir Bravo. departamento quantas milhas o Tangue Brava? Não, eu tô pra cá rotatória, tá? Indo mais na rotatória, só pra me checar a aeronave em voo. Tangue de Abravo, reporte fora do solo. O vento na superfície aqui no aeroporto, uma centena com 8 nós. Tá fora do solo, Tangue de Abravo. Tangue de Abravo, fora do solo, reporte já regressando ao RMAL, que é após o término do cheque. Já falta a regressão, o Tango de Abravo. Sete-três, decolas 4-8, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Controle Salvador 208, gol no 273, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Salvador, boa noite, estacionar 6259, na posição número 9, para o Tudo Bem, que chamada. Autorizado, chama para o táxi. Chamada táxi, né, 269. Já cometido, inicialmente, estuma para o 360 e foi direto posição Leda. Ok, autorizado indo 360, direto posição Leda, igual no 273. Zero, Tango de Bravo, boa noite. Bravo, só pra confirmação, tem intenção de quantos cheques ainda? Né?